1613, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 1288, 13325, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, LGET 5810. Webjet 5890, acione a identificação, via chega da mar e desça para nível de voo 050. Aqui autorizado a chegada da mar e descendo para o 050, identifico. 5890. Boa noite, Salvador. Boa noite, Web 5836, ponte Pedra 10, número 2. 5536, mantém a posição. Tá bom. 16, chame Centro Recife, ano 25, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 7 Alfa, até o ponto de espera, pistão 10, ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 14. Do 4070, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa via Juliette para o 08. Afirmativo, vai manter a posição aqui, o azul 4070, guardando passagem do tráfego. Golf Vitor, Pátio da Baixé, táxi via Alfa, reportante, ataque Juliette para ingresso. Alfa, reportante, Juliette, Juliette, Juliette, Juliette, Objeto 5836, ali mantém. A linha e mantém 5836. Patango Romeu Golf Vitor, seguindo o Embraer da Azul, ingressa via Juliette, pátio principal, reporte novamente na Taxi Lima. Objeto 5890, redução para 2409. Reduzindo 2409, o 5890. 3561, decola os 23, chave controle 1935, bom voo. 1935, só confirmando o controle 198, então 3561. 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, XC, pistão na 0, resposta blizzada. Para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, X-Ray, da pista 10, hoje na M30. Por nós, 37561, gole, o fito, 2000. Então, 3561, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 380, sai da gole e transição ao fito. Saída 3561. 75836, autorizada a decolagem pista no zero, vento no 90 graus, 8 nós. devo dar colagem no 05836. Tente Passaredo, 2224, mantenha a posição. Objeto 5890, reduza para 240 nós, tráfego agora 1 hora, 9 milhas, depois 320 com 240 nós. Vai reduzir para 120, tá bom? Relativo. Instrumentos. Firme? Instrumentos. Permeto. Confirme a proa. 260. Autorizado proa 260, confirme por quantas milhas? Por 10 milhas. Ciente. Controle Salvador, muito boa noite. Voo 604, acione na identificação via chegada Mare, desça para nível de voo 060. Chegada Mare, 060, voo 604. Tuno 52, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-4, livre da restrição, instituto em TAP. 5836, chame agora o controle em 19-8, decolado aos 2-6. Obrigado, bom dia, 19-8, Brando. Ok, 3 mil pés, livre da restrição de instituto em TAP, com B14, tá? 3152. Objeto 5890, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-4, livre da restrição, atitude em TAP. Ok, está livre das restrições, desce para 4 mil, comunicador, 5890. Autorizaram até o poste 5, Romeu Golfito. 3662, acende identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070. 070 via chegada, então 3662 agente. Controle Salvador, boa noite, web 5836, livra 4400. Objeto 5836, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330, sai da PUC Transição Aracaju. PUC Aracaju, 330, 5836. Aguarde coordenação, tô 3561. LS 2000 pés, portão 3152. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0-4. Autorizado LS, XC, pista 1-0, reposta estabilizada. Camarada, 3152. 3561, põe na prova de ofito. Papatango, Oscar, Golfo, Serra, boa noite, confirme o táxi do destino? Pode ser, vai ter. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Torre Salvador, Oceania 6310, no final ILS 310. Oceania 6310, prossiga aproximação, informarei pista livre. Ok, na prosseguindo aproximação da pista 10, Oceania 6310. Seguinte. Objeto 5890, cumpriu o controle? A escuta já. Reduza para 2009. Certo, no 85. Autorizado, chame para o push, gol no 885. Autorizado, chame para o push, gol no 85. 5, gol na meia, 04. 3662, via chegada mar e desce para o nível de voo 050. Via chegada, 3662, 050. Principal, taxiway Lima Mike, na Quebec, transfere a torre 1 noite, decimal meia dúzia para o cruzamento. Tango, Juliette, Tango Zulu, contato radar, 64 milhas, oeste de Salvador, vou ir na prova de Amã para iniciar a chegada da Amã, reposto para a descida. Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 080. 080, Juliette, Tango Zulu. Salvador, boa noite, passarei do 2224. Passarei 2224, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 350, saída Mão Frutti. Vindo para 350, Momo Frotti, 2224. Santo 3561, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 2823, boa noite, 3561. Confirme? Jet 58 na 0, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 na 5. 2 mil pés, 1015, 58 na 0. Na 3 1 0, solo 3 1, direito no 2 1, décimo 9. Solo 121-9, assinante 310, esperando na direita. Completa 186, tá? 3152, daqui a pouco. Webjet 5810, autorizado ILS, X-Ray, pista 10, repórter estabilizado. Chamará estabilizado no ILS X-Ray 5810. Zero de profissão. Sana 6310, boa noite, taxi Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Atualizado via Taxway Alpha, vai reportar antes da Juliette para o ingresso de Cinema 310. Aguarde para o táxi, Serra Hotel Charlie. Torre. Oscar, você para me escutar? 2, ILS X-Ray da pista 10, baixar e travado. Então, 3152, autorizado pouso pista 10, vento 190 grau 79. Livre pouso, pista 10, tá 3152. Oscar Golf Sierra para me escutar. Está autorizado até o Pat 5, Oscar Golf Sierra. Gol no 604, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 5. 3 mil pés, 10 no 5, o gol no 604. 80, vai atingindo para continuar a descida, Juliette Tango Zulu. Mantenha o 080, aguarde para a descida, Juliette Tango Zulu. Mantendo 80, aguardando Juliette Tango Zulu. Webjet 5836, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterna 26.85. 2545-2685, obrigado, boa noite, 5836. Estabilizou o F5890. Objeto 5890, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa noite. Ouro 604, desça para 2 mil pés, ajuste 105, autorizado ILS, AQC, pistão 10, reposto estabilizado. Gente, descendo para 2000, no 095, portal estabilizado, Godomir 04. O Airbus da Oceanec vai ingressar via Índia para o 01. Com segurança, está autorizado. No 04, início do pushback. Sim, escolha no coordenado para ingressar no Índia para o 01, está autorizado, reporte para o site, ou no 85. Cabeceiro no 7. Eu vou na prova de Serra, aviso 366. 366 na proa, 604. E mantém a posição. No 52, solo 35, direito no 219. 219, até daqui a pouco. Solo Salvador, OTAN 3152, levando a sua escuta. OTAN 3152, boa noite, táxi via Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette 09, 3152. Chame Centro Recife, 25.45, alterna 26.85. 2545, alterna 2685, 2224. Desça para 3.000 pés, ajuste na 05, livre da restrição de altitude em TAP. 3.015, 1014, livre das restrições do TAN 3.062. Solo Salvador, boa noite, é o Azul 4071. 4071, no Campinas, nível 360, informação a Whisky, copia? Afirmativo, tem a Victor, senhora, mas eu copio depois, pode ser? Afirmativo. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16, após segue Bravo, Hotel Zulu, após como rota do plano de voo. Controle 199.8, aciona 5417. Ok, 4071 então, autorizado nível 360 para Campinas. Primeira curva direita na saída Leda, da El, aí Leda, após Bridge, Upper Zulu 16, aí conforme a rota do plano. Controle 19.8, aciona transponder 5417, o azul 4071. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback, acionamento no 08, azul 4071. Ok, chamada pronto, 4071. Estabilizado. 2015, reportada estabilizada 3662. Paulo, muito boa noite, Sabiete 58, 10. Prossiga a aproximação, informaria pista livre. Sente. Controle Salvador, Papá Romeu Serra, Hotel Charlie, decolado na Dial. Papa Romeu, Serra Hotel Charlie, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 430, Serra da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, Serra Hotel Charlie para 430. Agora no 604. 604, autorizado pouso pista 10, vento 220 graus, 620 nós. Ele pouso, agora no 604. Tango Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000 na 095, Juliette Tango Zulu. Salvador, gol 404. 1-404, acende a identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050. WebJet 5890 ingressa via Juliette para o portão 10. Juliette para o 10. Solo Salvador, muito boa noite. Então 3858 para a cópia, autorização Fortaleza nível 350 Whisky. Informação Whisky, confere, eu tenho pré-aprovado 370. Copia, aguardo a coordenação, então 3858. 370, copia. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, pela Pesolo 19. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8, aciona 5412. Aguarde apenas alguns segundos para o cotejamento. Tá 3662, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, tá 3662. Espera pista 10, no ponto espera torre 118, decimal 612, ajuste 10, 15. Autorizado SAC, via Alfa, ponto espera 10, torre 186, ajuste 10, 15, boa noite. Tá 3858, coteje. Afirmativa, aprovado 370 para Fortaleza, conforme plano, via Apesolu 19, decolando a 10, com a primeira curva esquerda. Saída Momo, transição Frote, 198 controle, 54-12 é o transponder, 3858. Cotejamento correto, chame pronto no portão 07, então 3858. Para pronto no 7, obrigado. Solo Golo 604, livrou. Golo 604, boa noite, Itália via Alfa, reportante do ataque Juliette para ingresso. A via Alfa, antes da Juliette, portará água no 604. Tchau, TG, trato. Jané 6310, Recife 350, informação ao Whisky, copia? Afirmo. Autorizado Recife 350 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5405. Continua 6310, autorizado para Recife, Puca, transição Aracaju, nível 350, controle 119, decimal 8, após decolagem da 10, curva esquerda, transponder 5405, Continua 6310. Cotejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, Chané 6310. Chané 6310, ciente, graças. Segui até o Traverso de Santana para pouso no Alto Yankee. Radião 05, mantenha 500 pés, reporte final para pouso. Reportará final para pouso. Juliette para o 1-1, banda 604. Juliette, estamos juntos, em condições de manter a presente velocidade até mais próximo de Duna? Afirmativo, vou manter a velocidade, Juliette, estamos juntos. Ali mantém no 885. Ali mantém no 885. Salvador, Tan 3858, box 7, puxa o acionamento. 62, solo aos 45, direito na 219. Direita 219, boa. Terra da Tan. Salvador, Tan 3662, livrou na sua escuta. Tan 3662, boa noite, táxi via Alfa, reporta antes o táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 3662. Guardião 05, confirma a altitude que está mantendo. Guardião mantendo 610. Gente. Juliette Tango Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado ILS, XAI, pista 1.0, reposto estabilizado. Vamos tráfego agora próximo de Duna, mantendo 500 pés, o helicóptero não vai ter frio na aproximação. Juliette 2.000, 1.0 no 5, reposto estabilizado, Juliette Tango Zulu. Meia 3-1-3, reduzir velocidade para 2-4-0 nós. Reduzir 6-0-3. Salvador Ground, good evening, Brazilian Air Force 25901, requested 4002 Brasilia for ATC clearance. Brazilian Air Force 2591, stand by to ATC clearance, Brazilia flight level 400. Roger, do we have departure? Collie departure. Collie departure, Brazilian Air Force 25901. 98, Golden 885. Firme, obrigada. Essa via Índia para o 03. Índia 03. Gole Salvador, boa noite, Golden 885, passa 2.000 pés. Golden 885, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da EL, letra BDEV. Volta no nível 360, saída da EL, Golden 885. De Brasília, flight level 400, via Upper Zulu 17. Runway departure 10, right turn after takeoff, Goli departure, Ofito transition. Salvador departure 119.8, squawk 5176. Juliette de Zulu, a gente solicita caso autorize, sobre a para a posição 17. 10, after takeoff, turn right, Goli departure, Ofito transition, 5176, squawk code 1198 is our departure control, Brazilian Air Force 2591. Confirm me, military apron. That's affirmative, military apron, Brazilian Air Force 2591. Read back correct, report ready for startup and push, Brazilian Air Force 272591. We are ready to start up engine.